Central 9970, teclado 26, chame o controle agora, 120, decimal 8. Controle 208. Do 2770, vento 140 graus, 062 de 9, altíssimo 07, decode. Ah, autorizado. 2-0, decolagem 2770, obrigado. 330, 340, vento sair da MOM. Pode ir mais direto, MOM, código? 9970, foi código. Foi de código, obrigado. Azul 4207, acionando identificação via chegada a Bonf, desse mantém 050, ajuste de altímetro 0019. Identificou, chegada a Bonf, acervo 0, 1017, 4207. Voo na 094, após ETAP, voo Ituna para interceptar a LS X-Ray, pista na 0 em ponto estabilizado. Desse mantém 2000 pés, ajuste de altímetro 1017. ETAP, Duna, desta 2000, informar estabilizado na... 310, voo 90, 94. Salvador, Brook, Bonnie, Papatão do Rio, Hotel, Delta, Medical Flight, Castle Flight 7160, Flight 7110. Satango Lima, Hotel, Cocker Identification, via Amanda Arrival, descendo aqui para o level 100. 100, via Amanda Arrival, ID, Lima, Hotel, Hotel. Doutor Federal 9970, vai precisar manter a coroa 350 a fim de evitar formações. Coroa 350. Ciente, o Lima, o Federal 9970. Está livre de desvios e informa o término para a orientação do controle. Putz, vai informar o término. Controle azul 2770, decola. Azul 2770, contato radar na decolagem, sub e mantendo voo no 60 via saída, coral no grau. 60 via coral no grau. Chegará o 9970, suba restrito nível 100. Sobe restrito 100, o sideral 9970. Afirmo, devido a tráfego, posição 2 horas, 40 milhas, rumo sudoeste, passando 190 em descida para o nível 120. O tipo de aeronave é Embraer 190. Paciente 9970. Azul 427, solicita pequeno desvio à esquerda para evitar formação. Confirme a aeronave. É o 4207. Desvio à esquerda, o azul 4207 está livre dos desvios e fala alterno na proa da posição bom. Desse mantenha restrito nível 120, azul 4207. Então, livre desvio ao terminar, bom, reportará 120 restrito, 4207. 29, ajuste ao título 07, decolagem. Ah, por favor. Solicito agora pro A220, evitar a formação. Azul 2770, confirma a cor 270. 220, 220. Change, azul 2770 está livre de desvios e forma alterna. Vamos lá. Controle geral 9970 atinge o nível 100. Agora já temos condições de voltar para a proa de código, já estamos mantendo a proa 325. Afirmo, voo e código, subo e mantendo 340. Segura o 9970. 9970. Lima Hotel, confirma a velocidade indicada. Lima Hotel, controle em hora em que ele espere. 509, Lima Hotel. Roger, 509, Roger. Desse mantenha 4000 pés, ajuste altímetro 0097. 4.017, 4207. 1230, declarado 31, chame o controle agora, 120, decimal 8. 308, igual 1230. Controle Salvador, Golno 230, bom dia. Gol 1230, contato radar na decolagem, submanta nível 370 via saída Pouca. Gente, sabe, eu mantenho 370 via Pouca, Golno 230. Corrige, Papai Romeu, Juliette, Novembro, Luiz, acione identificação via chegada manda, desça e mantenha o nível 080. Descendo 080 na Aman para o Juliette, Novembro, Luiz. Lima, Terra, Celta, Senetivo, Flato, Lago, 050. 050, Lima, Terra, Celta. Conselho, Golno, 230. Golno 230. Aqui tem uma informação aqui sobre a rota, se ele está presente manter a proa 80, por aproximadamente 10 milhas. Cat, proa 080, 10 milhas, está livre de desvios, informa o terminal controle. Vai informar, Golno 230. Azul 4207, controle ciente, está livre, informa o tempo. Informar ao término 4207. Sideral 9970, chama agora o centro Recife na frequência no 26 decimal 85, ao término 25 decimal 45. 2685, ao término 2545, sideral 9970, muito obrigado, bom dia. Controle, o azul 4207 está verificando aqui no radar. Então vai ser mais conveniente pela esquerda. Pode deixar bom que a direita? Afirmo, confirma a proa. Será a proa 200 e 5 mil, umas 8 milhas após bom. E aí direita na proa do 367. Gente, está livre os desvios, proa 200 inicialmente após o serviço 367. Entendido pelo controle que solicita o uísque. O ILS Whisky, confere? Afirmo, solicito ILS Whisky, pistão no zero. Gente, o azul 4207 autorizado, após os desvios, voo SAVE 367 para final do procedimento ILS Whisky, pista 1-0, informe voando o SAVE 367. Sim, então autorizado desvios e autorizado ILS Whisky da 10. Reportará voando na proa 367, o 24207. Sideral 9970? José 942. Retornando na proa de Pouca, Golno 230. Gol 1230, CENT, vou e Jamo. O Gol 1230. Direto, Jamo. Gol 094, estou em 198, decimal 95. Emissão remetida, Gol 094. Confirma o motivo. Aguarde. Portanto, 526 do qual momento? Confirma pelo controle? Portanto, 526 do qual momento? Na arco 1. Portanto, 2526, contato radar na colagem, submanter nível 360 via saída arco 1. Subindo para 360 via saída do arco 1, portanto, 2526. Portanto, 2526, curve à direita na proa da posição arco. Curvando para a posição ato, José 2526. Sim. Pegou o controle de gol 9094, dia 2000, procedimento devido a... Não está precisando da aproximação 1094. Sim, gol 9094, submanter a 2000 pés. Vitor radar para sequenciamento, curva direita na proa 2, 40, o limite é voar nessa tropa por 15 minutos. Tente direita, 240, voo 10, 1, 2, 3, 0, chama agora o centro Recife na frequência 125, decimal 85, alterna 125, corrijo, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, voo 1, 2, 3, 0. 2685, 1245, voo 1235. Para o 1999, o táxi autorizado até o ponto de espera da Romeu, reporte para ingresso. Afirma, azul 4207, autorizado, salve 367, após salve 366, informe, estabilizado, sinal do procedimento. Descendo agora para 2500 pés, ajuste altímetro 1017. Pronto, autorizado 367, 366, reportará estabilizado, 4207. Você era 2526, voe eleva. Para eleva, você era 2526. Total de reduza para 2209. Lima total is a speed 2209. Curve à direita na proa 290. Limite é radial 270 do Vernon Salvador. Direito 290, confirma o limite? Radial 270 do Vernon Salvador. Na prova 270 Salvador, 9094. Controle o direção do B-Risk. Direto novembro Whisk, décima até a 060, reduza para 2109. 060-2109, Sul de Leste, número 8. Azul 2770, reaproando Coral. Afirma, Azul 2770 na proa de Coral. Esquilima, Victor. Natal, meu novembro, acho que o uísque autorizado no LA e manter a pista no sétimo. Aliás, mantém o Salvador, muito bom dia. O 1739, liberando 240 para uma centena, sem informação novembro. O 1739, contato com isso. A sua identificação via chegada por mais de um ano desse, mantém a 050. Ajuste o altímetro no 097. Principalmente para o 050-097. Todos ali para o Agitap, está presente? Aguarde. Cona 094, curve à direita na proa 030. Direita 030, voo 094. Salvador approach, leave a 10, reaching point level 050. Lima, total descendancy of 3,000 feet. Atmosphere 101 starboard, reduce our speed 180 knots. 180 knots, 10 point level through, descendancy 3,000 feet to Lima Delta. Azul 4207, estabilizado. Azul 4207, contato final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. Confirma a frequência, por favor. 118, decimal 95. 118, 95, 4207, obrigado. Você era 2526, passa nível 170, chama agora o centro Recife, na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 1260, 128, obrigado. 1648, copiou a torre? Torre Salvador Azul 4207, bom dia, 5 milhas. Azul 4207, bom dia, tráfego avistado, cheque sem pouso, vento 150 graus, 089, ajuste no 017. Na vertical sem chuva, pista seca, pouso autorizado. Pista seca, livre pouso, pista no 04207, baixada travada. Palma Romeu, novembro, Alasco, isso que mantém a cabeceira 17. Obrigado. 3070, Fumaça, cidade 1094. Hotel Pio, final approach, descendo aqui o 2000 feet. Emissário 1017, report station procedure. Clear to final approach, descendo aqui 2000 feet. Clear ILS X-ray, when we want to leave our hotel. Iriato novembro, whisky, desce e mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro 1097. 1097, descendo 3 mil pés, direto novembro, whisky. Confirma o vento pro azul, por favor. 1960 graus, 0612. 6 graus, já. Novembro, acho que isso que declarei de imediato. Tenta possível esteira, 190 cruzando o eixo no 735, vento no 70 graus, 629, decolagem autorizada, isso. Quatro, uma milha para o marcador histórico, completo sinal de procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 1895, 094. Matão de Salvador, bom dia, tá? 3198, informação novembro. Controle? É o SAM 3198 com a informação novembro. SAM 3198, acione a edificação via chegada a Gomed 1, no desse mantendo 060, ajuste o altímetro 1097. Sente-se para o 060, SAM 3198, via chegada a Gomed 1. Piloto novembro Whisky, desse mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 1097, autorizado LS X-ray, pista 90, infarto estabilizado. 2 mil pés, informando estabilizado e LSXA, canseira 1-0, direction número whisky. Boa. Tá, o meu novembro, whisky decolado aos 4-5, à direita pelo corredor axé. Assim que bloquear o farol de Itapuã, transfira para o controle em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, controle novembro, whisky. Bom, ajuste o altímetro 1-0-1-7, a 500 pés. Confirma o tipo da aeronave? É o Romeu 44, o Tango de Abravo. Gente, mantenha visual no setor, o Tango de Abravo, autorizado o corredor Vera Cruz após Interlagos, informe passando através de Paris. Através de Paris, viu? Controle Azul 2770, solicita nível final 180. O Azul 2770, serviço já está encerrado, 10 milhas para a posição Coral, chamem o controle e solicite diretamente na frequência 120, decimal 1, solicite diretamente o nível 80. 01, grato, bom serviço. Establish all localized LFU, X-ray 10, Papatango Lima Delta. Lima Hotel, 3 miles to Maca, Alta Marca, complete procedure and contact now tower 118.95. 118.95, device. Tem de Bravo, controle. Devido à informação, autoriza a aproximação direto pelo Hilton. Delta. Pela centro escutórico, se solicita, confere? Tem de Bravo? Positivo, centro histórico, Bravo, e após, direto em Marcel. Afirmo, mantendo-se em regra de voo visual a 500 pés. Caso não tenha condições, informa o controle. Controle Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, mantendo 1 no meu pé, corredor Axé. November Oscar Whisky, 1000 pés, regra de voo visual, corredor Axé na escuta do controle Salvador. Informe passando através fora da barra. Quando possível, estimado de curso. Aqui, com reportado, através do farol da barra. November Oscar Whisky. Controle Salvador, bom dia, 3740 da TAM, passando 180. 3740, sem unificação via chegada Bomed 1, no décima senha, 070. Ajuste de altímetro, 0017. 070, com 1017, o SAM 3740. Exame. Decolagem, 0, Passando Lima, hotel, The Traffic Site, continua a bordo, stand by, landing clear. Stand by, runway clear. Salvador, Oscar Whisky, está pronto, bom dia. Controle Salvador, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, controle. November Oscar Whisky, estima, está 12, 1420, pouso em Sierra Nevada, Vito Bravo. Certo, grato. Right hand, base 17, we'll call. Lane to Darwin Market, on the final 17. Lima Delta. Chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. Completa ILS, 718.95, o Jet Número Whisky. Controle Gol 1739, solicita para 050 para dizer informação. 1739 para 070, o controle ciente está livre, informa o termo de desvio. Reportaremos o Gol 1739. Proa 055, na verdade, senhor. 055, controle ciente, forma o termo para a orientação. Cortaremos. Controle, o Tânia Bravo no centro histórico. 140-069, Create Land Runway 17. Create Land Runway 17, Land Gear Down Locked. Ok, vou 648, decorado 50, controle 120.8. 08, 648, bom trabalho. O Tami de Abravo está... Tudo em condições de voar na proa 065 inicialmente, mantendo-se em regra de para posteriormente voar a Serra Novena, Serra Novena? 065, 500 pés, o Bravo. Mas não tem condições de forma controle, Salvador. Positivo, vai manter o 065 inicialmente. 5-2, aciona unificação via chegada, bom médio 1, desça e mantenha o 080, ajuste altímetro no 097. Salvador, Loro 648, passa 3.000 na Cuca. 3.000 pés, 107, gol 1739. Loro 648? 648. Afirma, contato radar estabelecido na decolagem, submantou nível 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, agora no 648. Ela está hangar. Zero, 10 mil. 7, 2, 0, 9, 0, 10 mil, após o desvio, Voajama, voo 648, informa o termo desvio. Fazezinho, Voajama, informarei, 4S. Romeu Juliette, novembro, isso que o vento no 30 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0, no 7, pista no 7, checkpoint, pode autorizar. Baixado e travado no 7, no 0, no 7, no... quem legal. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro no 097. 3 mil pés, 097, está 3198. 1648, voando e velmo. 7, gol no 648. Gol no 739, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no 097. E forma outra posição de 12 horas. 5 milhas, corredores visuais a 1000 pés, o tipo da aeronave, um Papa 28 alfa, não irá interferir. Gente, já com a informação 2097, gol 9739. 39, autorizado nesta prua, interceptar o localizador, informe estabilizado. Autorizado interceptar nessa prua, ficou melhor para nós, muito obrigado, tem informações da esquerda aqui. Autorizado. Tango de Bravo, direto, Serra Novembro, informe visual para pouso. Semana visual para pouso, Bravo. Bravo, Serra, Serra, controle. Estamos retorno do sobrevoo, agora segue com destino Serra Índia do Índia, direção à CPTR. Bravo, Serra, Serra, mantenha-se em regra de voo visual, corredor forte, 500 pés, o transponder sanado 0162. Afirmativo, Serra. Sente. Mantenha-se em regra de voo visual, uniforme, ingressando no corredor Interlagos. Bravo, Serra, Serra. Bravo, Serra, Serra. Controle Salvador, November Whisky, no Través, Manoela Barra. November Whisky, ingressa agora corredor Corrige. Espaço Aerogolfo, temos um tráfego próximo à região de Veracruz, a 1.500 pés. Não temos contato com esse tráfego, fora este não temos mais nenhum a reportá-lo. Mantenha-se em regra de voo visual, 1000 pés, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, November Osco Whisky. November Osco Whisky, quinta da informação, porém não visual ao contrário, frequência 1, 2, 3, 4, 5, frequência livre, grava, até o retorno. Controlando referido ao tráfego ao Vitor, Índia Juliette, presidente de Cairo, vamos passar aqui Vera Cruz, até 1500, estamos cientes da informação November. E gostaríamos de voar pela linha da costa aqui, Farol da Barra, Itapuã, pela linha da costa. O Victorino e Juliette, informa o tráfego do November Osco Whisky, Papa 28 Alfa, a posição agora de 2 horas e 7 milhas, cruzando a Baía de Todos os Santos, a 1000 pés, rumo oeste. O Victorino e Juliette mantém inicialmente o corredor Veracruz, aguarda a coordenação junto à Torre Salvador. Confirme as condições no setor estão melhoradas? Um pouquinho de visibilidade um pouco restrita aqui, matando os corredores aí por Paripa. Sete. Pessoalmente mantém a proa, o Victorino e Juliette, e aguarde a direção da pista. Aguarda. Pediu 60, tá 3740. Salvador, Xana RM1140, bom dia. Xana RM1140, aguarde. Pé 3198, desce e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 1017, informe estabilizado, e ele é X-Ray. 172.017, a passarela estabilizada, X-Ray, Xana 3198. Xana 739, passa a marca do externo, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 198, décima 95. 285, obrigado, bom trabalho, vou no 739. 740, desce e mantenha 050. 050, TAM 3740. Controle de Abra, visão aí, mano. Sinal, pistão no zero. Bom dia, Gol no 739. Caso receba no TQS à esquerda, tráfego tipo helicóptero aproximando pelo encontro afastado em 2.7 milhas ao norte de Salvador, vento 130 graus 089, pista 10, pouso autorizado. Cheque o trem. Gente, tem o tráfego no TQS e me pouso pista 10. Aí na negativa. Novembro Grosso com whisky. Controle 652, passou com MED 080. 252, desce Matheus 060. Pinga GDS com visual contra. Sim. GV52, desse mantenha 060. 060, GV52. Xanem 140, submantém o nível 350 via saída PUCA, sem identificação. Identificou saída PUCA, subindo ao 350, Xanem 140. Bono 648, chama agora o centro Recife na frequência 126.85, ao termo 125.45. 3740, desse mantenha 3.000 pés, o seu tímetro no 097. 3.000 com 1.017, são 3740. Vitorino GDS, cruzou o contrato, solicita 17.000 pés. Vitorino GDS, desse mantenha 1.000 pés, regra de voo visual. Ok. Estabilizado, são 3098. São 3098, passou o Duna, completo final, chama agora a torre, no 8, decimal 95. Completa a torre 1895, está 3098. O Xanem 140, o contato radar estabelecido a 14 milhas nordeste do R. Salvador. Subiu até 350 na escuta. Gente, subiram 350, se escuta também 140. Para você reserva, confirma intenção de pouso. Em mar ou Salvador? Sim, a gente já foi indo, senhor, na LC. LC, sente. Victor Índia Juliette está livre, descida até 1.000 pés, mantendo-se em regra de voo visual. Júlio Índio, Júlio XX, desce até 1.000 pés. GV52 reduza para 2.000 nós, desça e mantenha 3.000 pés, seu altímetro no 097. 2.000 nós, 3.000 pés com 1.017, Xavier. 3.740, desça e mantenha 2.000 pés, confirma, afetando os dias? Afirma, fala agora, tá 10 graus à direita aqui, depois vou na proa de Duna, descendo para a Renascença. Gente, o TAN 3740. Atualizado, 739 no solo 59, confirme, chuva no último terço? Afirmativo, 739. Solo 59, chame o solo agora, 121 decimal 9. 21. O cheque tem de pouso, vento 120 graus, 8 nós, ajuste no 07, pistão no 0, pouso autorizado. Centro livre pouso, pistão no 0, tá 3198, passar para baixo. Controle 52. 52, siga para o controle. Cheque rádio. Está 11 milhas de dona, cruzando 4.500. Afirma, GV52. Está autorizado o ILS Texway pista no 0. Desse mantenha 2.000 pés, ajuste o altímetro no 0, 97, informe estabilizado. O estilo reportará estabilizado, gente. No zero, pista no zero após o banda na curta final, autorizado ele aí, Matê. Já 3198 no solo 01, libera direito, vai ser eco? Afirmativo, na eco vai liberar. No solo em 121, nesse monólogo. Solo 1219, está 3198. Lembra Recife 26, decimal 85, alternado 125, decimal 45, Oxana 61, 140, um bom dia. 3740 complete final, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 285, boa. Tá. Condições de iniciar imediato, caso contrário, eu tenho outra nave nacional. Torre, são 3740. 3740, centro do tráfego avistado, cheque frente pouso, a TR da Azul iniciou a decolagem no zero, na vertical chuva leve, pista molhada. Caso arremeta, iniciará a curva pela direita. Tráfego com performance menor, curvará à esquerda na perfil subida conde, ok? A ciência, tá 3740. Final de 2 milhas aí. Gente, eu acho que está livre. Vitor Índia Juliette, próximo Itapuã, visão com o tráfego final da 1-0. Afirma, tenta o tráfego, chama agora a torre, frequência 1-8, decimal 95 para o ingresso no circuito de entrada. Muito obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, o Papa Tango Vitor Índia Juliette. 227-1-0, declaro 03, chama o controle agora, frequência 1-2-0, decimal 8. 08, boa. Vitor Índia Juliette, atenção de pouso. Estourando 7. 710, decolado passando o teu pé. Azul 2710, contato radar na colagem, subir, manter o nível no 70, via saída com de 1 alto. 70, continuar para 2710, solicita curva à esquerda para a 070 para evitar formações, está com referência visual. Estou livre os desvios, azul 2710, informa o pé. Informará 2710. Serra Índia, Eco Índia, vista visual para a Serra Índia. Sente. Tem frequência livre, controle de esclarece desse tráfego. Até o regresso. Frequência livre, tráfego, senhora. Bom dia, o braço da Serra. Tá. Júlio 523, milhas do marcador externo. Compare esse lado, você de meteria, sexual e pista no zero. Chama agora a torre, na frequência. 118, decimal 95. 118, 95, GIG. Silvio. Prato. 522 de controle. A sua escuta da FU e LS para embaixada travada, Raider. Deixa eu vertical, chuva leve, pista molhada. À direita temos um Papa Alpha 32, aproximando para a pista 35, uma final curta de 2 milhas. Continua a aproximação, aguarda atualização para o pulso, 52. Ciente, 52. Final na aproximação, jeito está ficar até a dobrar. 7. A 3740, solo 05. Liberando via eco, chama o solo agora, 121, decimal 9. 219, 3740. 777, acione identificação via chegada a ponte, deixe manter 4 mil pés, já disse, último entrou no 0 ou no 7. Via chegada a ponte, 4 mil, está com a 777. Juliette, baixar travado, de fábrica, vento 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 7, tá? 2, vento 1-0, 0 graus, 62 de nós, pista 1-0, pouso autorizado. Esse pouso para James 5-2. Controle ao 5-4-7-7-7, o desvio na proa 2-2-5, devido a informações. Vem para o controle. 4-7-7-7, desvio à direita, proa 2-2-5. Técnica 4777, está livre de desvios, informa o pé. Vamos aí. Capitão, bom trabalho. Com a 27-0. Solo 08, estacionamento do Pátio Militar, autoridade. Estreca é autorizada, direito, táxi, Pátio Militar, via hotel, estaciona a frequência livre. 27-0. 27-0, prossigam. Suconde o Azul 27-0. Gente. O Azul 2700 tem condição de voar o Alfa Romeo 363? Voando então, Alfa Romeo 363, Azul 2700. Autorizado, Azul 2700, voe o Alfa Romeo 363. 363, 2700. Pelé 6200, acione identificação via chegada para o MED 1-050. Ajuste altímetro 9097. Controle 8600, autorizaria o voo direto de TAP? Autorizado. Muito obrigado, vai direto de TAP. Outro 777, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 7, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, trans 4777. Torre Salvador, bom dia, o tá? 3191.0.0.0. 3191, bom dia, autorizado, aliás, decolar no 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 5, nossa, altímetro no 0, no 7. Autorizado, aliás, decolar, tá? 1, 0, 3, 1, 9, 1. Controle Salvador, bom dia, 131, 91. Fez 191, no contato radar na decolagem, suba, nível de voo 340, voa Leda. Voa Leda, 3191, subindo direto ao 340. Meia-dois-zero-zero, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado Elite X-Ray, rebanco estabilizado. 2000 com 1017, vai rebotar estabilizado, 6200. ILS, TAM 4777. TAM 4777, chama a torre frequência 1918.95. 1895. Salvador, Azul 4082, cruza 210 para novembro. Azul 4082, aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 7, direto ITAP. 3000 pés, 10 no 7, ITAP 4082. Tá 4777 ILS, contra embaixo, travado. 4777, tráfego avistado, checado, vento 130 graus, 219, ajuste no 07, pouso autorizado, pouso 0. Pouso 1 no 0, tá 4777. Pouso 250, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 7, via chegada boa média 1. Azul 4082, informa pro 065 por 5 milhas. Ciente. O 250, autorizado direto e SAP. Presente, SAP, gol 1250. Doutor, 3191, se possível, coordenar Porto Seguro. Guarde. Guardando. Do 2710, 60 milhas nordeste do Verde Salvador, serviço radar encerrado. Chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Tá 3191 autorizado, por seguro. 2710. Azul 2710, controle. copiou o controle, 2710? Azul 27 no zero, copiou a informação no controle? Afirmo, chamar a Caju 203. 319 ano, voando Porto Seguro, braço. Voo 1962, aciona a identificação, dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Voo 9. Direito 1219, obrigado. Bom dia. Tampa 777. Yeah. 5 decimal 10, alterna 128 decimal 35. 125 decimal 10, 128 decimal 35, 319, bom trabalho. No 962, autorizado que TAC. TAC, envergado, 962. Estabilizado, Oxana 6200. Oxana 6200, chama a torre frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado. Azul 4082, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado X-Ray, azul 402. Passo solicitado, vento 130 graus 109, pistão 0, pouso autorizado. Confirma o vento, por favor, se a pista está molhada. Pista está seco, vento 130, 130 graus com 89. Ok, 30, boa, pista seca, obrigado. Controle, o azul 4082 vai efetuar um pequeno desvio à direita.